Serra Tango, prossegue via Juliette, Alfa para o ponto de espera dando 0 no ponto de espera, torre 108, 612, o ajuste no 0 no 3. Juliette para 1809, Mike Tango Lima. Fazendo Mike Tango Lima. Total 99 no 0, eu desse manter o nível 050. Para 050, seu total 9910. 3153, desse manter nível de voo 060. 06053. Pronto, já. Certo, ponto espera 2186. Certo. O azul 4069, pronto, cópia. Negativo, senhor. Sérgio daqui. O azul 4069, autorizado Campinas, nível de voo 340, via Upper Whisky 58. Decola down no zero, primeira curva à direita, saída gola e transição Gonza. 5540, transponder. O controle 119, decimal 8. Autorizado Campinas 340, via Upper Whisky 58. Decola da décima curva à direita. Gola e Gonza, saída. 5540, transponder. 198 é o controle, azul 4069, senhor. Protegimento correto, repouso quando pronto, o azul 4069. Repousará. É, ele está iniciando o azul, Paulo. Sente. 35 no 7, redução para 210 mais 35 no 7. Redução para 210 mais 35 no 7. 980, establish on the local item. PTLS, X, Webroot, Glide, Outsell, Cical, Tower 1830. Correction, 1186, América 90. 1186, Roger, América 90. Rectango Lima, desça para 2000 pés, reporte localizador, reduza para aproximação, tráfego 5 milhas à frente, número 1. Tango Lima. Tango Lima 2000 é um 757? Firmo. Salvador Tower, American 980, approaching the outer marker. American 980, continue approach runway 10, approach runway inside. Wind is 280 degrees, 02 knots. American 980. American 980, I'll call the runway. Vetoração esquerda na proa 360, total 99. 35 no 7, subvetoração, mantenha presente proa, limite localizador. Mantendo a proa, limitado ao localizador, tá? 0 Tango, sub mantém o nível 090, saída Conde, acione 0163, Eco Serra Tango. 0163, Serra Tango. Controle Salvador, bom dia, gol no 897, passa o 200 para o 110. 897, chegada Bonf, desse mantém o 040, ajuste 1013. 040, 1013, 97. Agora, Laxa, dá o solicita prosseguir o slow, totalmente slow via litoral, 1000 pés até Aracaju. Sente, reporte 20 milhas fora, estimado para Através de Conde e pouso em Aracaju, é o que você está dando. Através de Conde vai ser ao 00 e o pouso em Aracaju vai ser aos 30 da próxima. Sente, Serra Tango, reporte 20 milhas fora. Sente, Serra Tango. 5 no 7, 47 para localizador, curve à esquerda para o 1 no 50. É para o 35 no 7? Bem macio, 35 no 7, descendo para 2000 pés, esquerda para o 1 no 50, reporte estabilizado. Ok, 2000 para o 1 no 50, formaria estabilizado, está 35 no 7. Total portal 99110, desça para 3.000 pés para interceptar o localizador, direita para o 060. Reporte estabilizado. Portal 99110, reduza para 2.10 nós. Edição 2.10 nós, curva direita 260, para interceptar o log, total 99110. Mike Tango Lima no localizador. Firma. Correio 186, Mike Tango Lima. 186. Ajuste no 0 no 3, temperatura 2.3. Pode ingressar, Juliette, boa, 715. Ingresso Juliette até o 08, portão. 08. Não, a aeronave à frente está aproximadamente uma milha da cabeceira, um Boeing 757, ok? Positivo, nós estamos aqui no 27. Sente. Repórter, já tem a cabeceira vista? Negativo, full instrumento. Ok, sente. Pronto, táxi. Autorizado, senhor, táxi, está 3171. 3153, sobre vetoração, mantenha presente proa, 3153. Desse, mantém o nível 040. Mantém proa, nível 40, 3153. American 980 on the ground, that's 20. Leave the first, the right, in the ground control 1219. American 980. 567, estabilizado, localizador. Negativo, 517. 517, complete final LS, São Glide, 21830. 230, boa. Total 9910, desça para 2000 pés. Está autorizado ILS em Glide, reporte estabilizado, localizador. Total 9910. Estabilizando no localizador, sua descida para 2.000 pés total. 3153, desça para 3.000 pés e reduza para 1.70 nós. 3153, aguarde proa para interceptar o localizador. 3.000 reduzindo 1.70 nós, 3153, aguarde. Continua a aproximação, número 2 para pouso, vento 260 com 2 nós, chuva leve, informe visual com cabeceira estimada em torno de 1.000 a 1.200 pés. Ok, informaria visual com a cabeceira da 357. Salvador, o azul 4069 está na posição 1, pushback acionamento. Gente, azul 4069 é o número 2 nesse setor, aguarde. Gente, 4069. Mike Tango Lima, solo aos 3-2, reporte pista livre, Mike Tango Lima. Gente, Lima. Desça para 2.000 pés para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 150. Reporte estabilizado, 3153. Proa 150, baixando 2.000, chama estabilizado, 3153. Passou dono, estabilizado no localizador, total 9910. Total 9910, complete LS, São Glide, chame a torre 1186. 1086, grátis, bom dia. Dia. Tá, 3157. Livre pouso na pista 1-0, o vento é de 250 com 2 nós, o TAN 3597. Ok, TAN 3597. O Mike Tango Lima já chamou o solo, confirme. Tango Lima chamou o solo. Mike Tango Lima na escuta? Na escuta, prossegue, senhor. Via Alfa, via Kilo para o 4-3. Alfa Kilo Bat 3, sente. Número 2 para pouso, pista 10, o vento de 240 com 2 nós. Positivo, total 99 na 0. Número 1 não vai cruzar a cabeceira no momento. O total 99 na 0. Sente, obrigado. Cássio Juliette, aguarde. Canine Zil, via Juliet to Gate 11. Via Juliet to Gate 11, Mac, Canine Zil. Oscar, Oscar Juliet, confirme o Patrick que se encontra a intenção a decolagem da 17 ou 10. Reduza para a velocidade de aproximação. Já está estabilizado no localizador. Afirmativo, reduzindo 3153. Torre Salvador, 98 decimal 6, TAM 3153. Torre 18653. Informação Kilo, autorização para Belém. Cidade Recife. Seria o Golo 642, Recife, confirme apenas o nível. O nível 390. 390, número 3 para cópia, aguarde o Golo 642. Aguardando. Saída prevista, por gentileza? Confirme. A saída prevista? Luca. Obrigado. Solo Salvador, bom dia. O TAM 3597 livrou a direita na sua escuta. TAM 3597, táxi via Alfa, mantém a posição antes do táxi Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 3597. Do 9641, bom dia, acione identificação. Chegada a Mari, desse manter nível de voo 050, altímetro no 013. Para 50, o 9641, chegada a Mari. Atingiu 40, Gono 897. Autorizado 2000 pés, reporte localizador, Gono 897. 2000, reporta LOC 97. Serra Tango, não há tráfego a reportar no setor para coordenação 2345 através da posição Cone. Se não tiver contato com o controle, chame Aracaju em 1203. Obrigado, bom voo. Controle Salvador, bom dia, Gol 1607. Gol 1607, bom dia, aciona identificação. Chegada Bonf, desse manter o nível 040, o altímetro 1013. 040, 1013, Gol 1607 na Bonf. Solo TAM 3517, está próximo a Juliette. TAM 3517, ingresso a Juliette, até o portão 04, tentando o táxi do Raposa e Companhia. Afirmativo, via Índia, não, desculpa, via Juliette para o portão 4357. Solo 1219, obrigado. 219. TAM 3153, cheque o trem. O vento é de 270 com 2 nós. TAM 3153. Ciente, checado o trem, baixo travado, tem livre pouso, 3153. Ótimo. Solo total 9910, na sua escuta, livrou. Total 9910, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 9910. Pede contato com o centro, Oscar, Oscar Juliette. Alô, Salvador, poderia dar uma estimativa de quanto tempo mais pro azul 4069? Aguardando apenas o Airbus parquendo agora no 04, visual. A gente coordena com o pessoal de solo, se... Tá autorizado, o mesmo acabou de parquear. Seu acionamento pushback no 01, reporta táxi. Autorizado, pushback acionamento no 01, reportando táxi 4069. Em condições de iniciar, estão logo liberada a pista? Afirmativo. Ali mantém. Mantendo zero, então 3171. Então 3153 no solo 40, libera a direita, chame solo 219. Direita 219, 3153. Salvador, bom dia, boa noite 97. 897, bom dia, continue a aproximação, pista no zero, informarei pista livre, o vento 280 graus, 2 nós, chuva leve. Sobre o campo, teto estimado em torno de 1000 pés, aproximadamente. Ok, livre pouso com 97. Ainda não, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Opa, aguardando, 97. O TAM 3171 autorizado a decolagem, o vento 290, 2 nós. TAM 3171. Autorizado a decolagem, pista no zero, TAM 3171. Ok, ingressar no pátio 3, após táxi via Alfa, mantendo a posição antes da táxi 6 Juliette, TAM 3153. Alfa, mantendo a Juliette, 3153. Em contato com o centro, porém ainda não obtendo resultado, Oscar, Oscar Juliette. Confirme. Direita para o 9641. Tempo controle? 9641. Desvia direita de 20 graus, 20 graus. 79641, está autorizado a descida para 2 mil pés, altímetro 1013. Reporte após dois desvios. 9641. Estamos voltando já. TAM 3179, passando 170, descendo para 110 na saída Bonfim. Bom dia. Bom dia, TAM 3179, acione identificação. Chegada Bonfim. Desce e mantém o nível 050. Altímetro no 014. TAM 3179. 10014, na chegada Bonfim, descendo para o 050. TAM 3179. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171, decola no perfil da El, cruza 2 mil pés, solicita direto de NEC. TAM 3179, bom dia, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 340 na proide da El, aguarde voar direto de NEC. TAM 3171, senhor, voando da El. 3171, confirmando. Pronto, cópia. Papa Tango Oscar, Oscar Juliette, Salvador, prossegue agora em Mirim, uma centena, até 40 milhas, limite terminal, cancele, prossegue visual no 05. Decolado no 7, primeira curva à esquerda, saída Momo Alba, após direto, 5537, é o transponder, o controle, 1 no 9, decimal 8. Saída Momo, Alba, após direto. Filme Paul B, Oscar, Oscar, Juliette. 209. 209, até já. Até já. Salvador Azul 4069, para o táxi, está com 1-1-7 a bordo, 4 horas e 30, alterna com fim. Azul 4069, livre táxi, ajuste no 0 no 4 agora. Táxi livre via Índia até o ponto de espera no 0. No ponto de espera, torre 108, meia dúzia. 1094, ajuste via Índia para o ponto de pedal 10, chama a torre 186, azul 4069. Alô, tem autorização do voo no 642? Voo 642, pronto cópia? Pronto cópia. Voo 642, autorizado Recife, nível de voo 390, via Upper Whisky 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5543, eu transpondo, eu controle 119.8. Estamos autorizados, 390, via Upper Whisky 58, decolando da 10, com curva à esquerda, na Puca, Aracaju. 5543, eu transpondo, eu controle 119.8. Número 642, contingimento correto, seu portão 09, pronto? Pronto. Autorizado, puxa e acionar 09 ao portão, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi. Número 642. Boa noite, 97, na escuta. Diga. 3179, as intenções será prosseguir para o R9, cabeceira 10. 7, decenal 40, Broto Serra Vito 367, 3179. Serra Vito 367, no. Para 40, está 3179, graças. 697, na escuta da torre. 1897, prossiga. O solo está chamando aí para o contato aí. Ok, graças, perdão. Está 3171, não está autorizado o Diné. Diné, 3171. Alfa pro Juliette, aguardando o Lento, 97. Doutor, bom dia, Azul 4069, estamos no ponto de pedal 10, pronto. Azul 4069, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 240 graus com 4 nós. Azul 4069, hein? Deve alinhar e decolar da 10, Azul 4069. Direto, 5556, eu transpondo o controle 119.8. Localizado, 5514, triple, cotejamento correto, reporte quando pronto. Tan 3171, informa que vai voar na proa 240 por 10 milhas, depois retorna de Nantes para evitar formações. É 3171, não chame Recife agora, frequência 1288 ao término 3325. Então 3178, bom dia. O 9641 no LOC. 9641, chame a torre 1186. 86. Voo no 607, reduza para a velocidade de aproximação. Tá reduzindo o voo no 607. Chamará 2833253171, obrigado. Nada, bom dia. Bom dia. E a decolagem da 17 vai ser retardada um pouco. Tem preferência de prosseguir para a decolagem da 10? Ok, pode ser. Efetue o cruzamento da pista, ingresse na Quebec, Mike e na Lima para cruzar o pátio 1, chame só ali 1219, Oscar, Oscar, Juliette. Corre o Rio 9641 no LOC. Rio 9641, bom dia. Continue a aproximação, pista 10, chuva sobre o campo de moderada a forte, o vento variável com 5 nós. Se forma com a cabeceira à vista, Rio 9641. 41. Lima. Solo, Salvador, Golano 642, para o táxi. 7-4 a bordo, 3 horas e 25, alterna Natal. 642 está livre de táxi, via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, chamará a torre em 1-8, decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 4, até o ponto de espera na minha escuta. Diante, até o ponto de espera na sua escuta, via Juliette Alfa. Quando pronto, 118 é a torre, o gol no 642. Bom Dia Azul 4069, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 340, mantendo a saída Gole, Azul 4069. Pode manter o 340 na Gole, Azul 4069. Então 3179, desça via para 2000 pés, reporte localizador, permanece 1014, no 014, ajuste. Via para localizador, 1014, está 3179. O 1607 está interceptando o localizador. 607, complete LS Sun Glide, Torre Salvador, agora 1186, ou no 607. Torre Salvador, 1186, 9641 não avistou. Gente, procedimento de aproximação perdido, transfere o controle 119-8, Rio 9641. 9641. Corre, Salvador, bom dia, gol 1607. 1607. Bom dia, continua a aproximação, o pistão no zero, chuva de moderada forte, o tráfego que o antecedeu arremeteu. Continue reporte na MDA ou iniciando procedimento de aproximação perdida. Gol no 607. Gol no 607, por favor. Na pro, confirma em LS, já tá com glide ou não? Não, glide fora de serviço. Tá legal. Controle o Azul 4069, necessita voar na proa 270 por de 10 a 20 milhas para evitar formações. Tente 4069, após desvios, proa de Eval. Autorizado desvios, após desvios, Eval, Azul 4069. Rio 9641, esquerda, proa 360. Esquerda, 360. Táxi, Hugo 897. Dando R9 da 10731 79. 3179 para 2500 pés, Serra Vita 366. Reporte estabilizado, sinal R9. Reporte estabilizado, R9 da 10179. Torre Salvador, muito bom dia, o gol no 642, ponto de espera da 10, pronto. No 642, sente, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, gol no 642. Arremetendo o gol no 607. Sente, procedimento de aproximação perdida, controle em 119-8. Gol no 607. Podemos prosseguir agora com o 897? Afirma, até o 09. 09, grato. 79. As condições aí de Aracaju e Maceió para nós? Só aguarda só um minuto. Positivo. No 607, mantém a proa até atingir 3000 pés, aguardando vetoração para